Foda, mano. Muito foda. Aí, pega a visão. Ah, pros falador Titanic, eu sou iceberg. Só paro quando a minha conta tiver igual Zuckerberg. Meu produto é desejado, me chamam de Heisenberg. Eles tentam me peitar, mas no fundo são corre, corre, Heisenberg. Eu quero o que eu fizer e tudo que eu conquistar, porque o que eu mereço o mundo não ia ter pra dar. E eles se afundam no ego, igual areia movediça. Eu tô jogando pra ser titular e ao mesmo tempo tá no banco da Suíça. E na vida eu já me vi em checkmate. Recomendo que me mate, senão eu levo esse cheque, né, leque? Tome esse rap e avisa no teu CEP que o Krau que vai comprar até a NASA com o dinheiro do rap. Ei, e aí, o que você achou? Ficou brabo demais, tio. Agora eu vou ver o que tem no meu. Caralho, pesado. Pega a visão. Sou mais um sonhador de sonho louco, que tô voando baixo, mas tô almejando o topo. Normal eles tentarem dar o troco, porque de onde eu venho ninguém sonha com um pouco. No topo da pirâmide aonde a maldade exala, sou o olho que tudo vê, eles a boca que tudo fala. Então rala daqui e deixa fluir, pra escalar o topo, disposição pra subir. Quem sabe que é e não nega, sou um carro na contramão, ditando minha própria regra. De Sampa RJ 200 km, sem parada em checkpoint, que eu tô doido pra zerar o game.